Amanhã, amanhã, de manhã, de manhã, acordarei. Acordarei feliz porque você também acordará. E depois de amanhã, quando o dia raiar, acordará. Porque haverá o sol pra iluminar você no meu olhar. Nós dois, no sábado e domingo, nós dois, na cama ou no caminho, nós dois, seguimos juntos pra depois. Eu sei que tudo um dia acaba, mas farei de tudo para ter você por mais um dia até morrer. Acordarei feliz porque você também acordará. E depois de amanhã, quando o dia raiar, a cor virá, porque haverá o sol pra iluminar você no meu olhar. Nós dois, no sábado e domingo, nós dois, na cama ou no caminho, nós dois, seguimos juntos pra depois. Eu sei acaba, mas farei de tudo para ter você por mais um dia até morrer.